estava com estes colegas, bem vindo ao terceiro bando de debate, sexta-feira, hoje. Hoje estamos com o tema a integração da abordagem de melhoria de vida dos programas de microcrédito em Angola, que será apresentado pela senhora Santa Inês, que é chefe do departamento de apoio do Ministério da Economia e Promoção da Mulher. Seja bem-vinda. Como habitualmente, para fazer uma apresentação de 10, 15 minutos, mais ou menos. Boa noite. Depois vão tentar então um espaço de debate. Obrigada. Passando a slide, não? Boa tarde a todos. Já fui apresentada pela Elga. Só faltou dizer que eu sou a ponta focal para a microfinança, Ministério da Família e Promoção da Mulher. E dizer que esse projeto surge com base na experiência do Japão, da qual eu fui selecionada para representar a Angola. E uma das condições era, no final do curso, elaborar um projeto com base na experiência deles, mais que se adequasse à nossa vida. Acho que estou a tapar aqui, né? Acho que é melhor ficar aqui. Pois, ele foi desenhado para o Kwanza Sul, numa primeira fase, porque também uma das condições era conhecer bem o Grupo AVO. Eu trabalhei com um grupo do Kwanza Sul durante 2 anos, então conhecia mais ou menos quais são as especificidades e algumas dificuldades que eles atravessam. E também aproveitamos já puxar o Canjala, que é próximo do Kwanza Sul. O grupo-alvo, Famílias do Meio Rural, porque o curso tratava de empoderamento da mulher rural. E então tinha que ser especificamente para mulheres do meio rural e suas famílias. E ali os beneficiários de microcrédito, porque eu lido com a área de microcrédito e o projeto vai especificamente direcionado a ajudar os beneficiários de microcrédito das zonas rurais na primeira fase. Por que que nós escolhemos o Kwanza Sul? Por que que nós escolhemos os beneficiários de microcrédito? Primeiro que sabemos que o microcrédito tem duas missões, a missão social e a missão comercial. Mas o que se vê é que se dá maior ênfase na missão comercial em detrimento da missão social, que é muito importante para as nossas famílias. E nos programas de microcrédito, promover os comportamentos positivos para a assunção de postura diferente, porque muitas vezes nós encontramos pessoas, eu particularmente lidei com muita gente do Kwanza Sul, em que cria o microcrédito, mas às vezes não sabia até em que ia aplicar esse negócio, esse dinheiro. E às vezes até tinha recursos ao seu redor que ele podia começar a desenvolver antes mesmo de receber um microcrédito. E vem também reforçar as competências familiares na vertente do empoderamento. No Ministério da Família nós temos o programa de competências familiares, que tem duas missões: a visão de educação e a visão de empoderamento. Eu estou, no meu departamento, estou na visão de empoderamento. Dar ferramentas às pessoas para que elas, por si só, possam desenvolver capacidades que venham em benefício da sua própria família. Deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, se eu der noções de nutrição nas famílias, pequenas técnicas, como é que eles devem confeccionar uma papa nutritiva, uma sopa que possa alimentar a sua família, como é que eles podem se prevenir para não ficarem doentes, estarei a poupar, fazer com que ele não gaste dinheiro. E nós aí utilizamos o lema: a tua comida é o teu medicamento. Se tu comeres bem, não só porque as pessoas pensam que estão a comer batatas fritas, estão a comer esses frangos importados, estão a comer bem, não se estão a alimentar. Entretanto, eles têm lá uma série de recursos, têm as suas verduras e têm tudo que põem de parte. Então, esta componente vai reforçar esta parte. E a redução do risco nas iniciativas de geração de renda nas famílias pela via do microcrédito e a obtenção de mais rendimentos econômicos. Se eles tiverem com outros, se forem capacitados com outros inputs, falei da alimentação, como vou falar de um plano de negócio, saber que eu tenho o meu negócio, como é que eu devo programar, o que é que eu tenho que planificar para não incorrer em falências, também estarei a reduzir algum risco na obtenção desse microcrédito. Por quê? Porque muitas vezes nós jogamos o microcrédito, pensamos que estamos a ajudar, mas estamos a dar uma dificuldade. Então é bom que as pessoas tenham um amplo conhecimento daquilo que vão receber e como se podem prevenir para que possam ter êxito. De uma forma geral, promover a mudança de comportamentos e redução de riscos como fatores impeditivos para a afirmação socioeconômica das famílias, principalmente das mulheres rurais. especificamente capacitar e orientar os mobilizadores, porque nós vamos formar mobilizadores nessas zonas que vão disseminar essa informação. E outros intervenientes sobre a abordagem de melhoria de vida. Este pacote da melhoria de vida vai conter uma série de temas que vai levar as pessoas a uma mudança de vida. E disseminar a experiência adquirida no Japão sobre o empoderamento da mulher rural. Já expliquei tudo passar. Ainda habilitar as pessoas que lidam diretamente com as comunidades rurais, com temáticas conducentes à adoção de comportamentos positivos. Porque lá no meio rural temos uma série de agentes. Temos os líderes comunitários, temos instituições do executivo que também lidam com a família, porque a família é transversal e muitos outros setores são chamados a ajudar as famílias. Orientar as mulheres e comunidades rurais sobre os principais conceitos do microcrédito e desenvolvimento de pequeno negócio, mediante um plano de vida, entre outras temáticas relevantes. Qual será então a estratégia de implementação? Primeiro, quando eu trouxe o projeto, na primeira fase nós estávamos a prever 50 mobilizadores, fazendo as contas, quem tiver aí uma calculadora, cada um deles teria de ter um grupo de 30 pessoas e ao longo de um determinado tempo teríamos também um número, que não vem aqui ao caso. Mas a Caixa Crédito mostrou interesse nesse projeto e achou por bem reduzirmos o número de mobilizadores para começar com um grupo pequeno e depois então passar a experiência para outras localidades em função dos resultados que nós obtivermos na primeira fase. É assim que nós pensamos em formar 3 mobilizadores, eles vão chamar-se mobilizadores sociais do microcrédito, onde serão divididos com 2 manuais, de um lado o manual com os componentes sociais e do outro lado com os componentes do crédito. No Sumb 3, na Quilenda 2, na Conda 2, Kikombo 2, Ebo 4, Seles 4, Benguela e Canjala 2. Pode passar. Qual é o perfil? Nós também vamos estudar um perfil. Andamos a ver mais ou menos qual seria o perfil desse mobilizador. Primeiro, tem que ser maior de 18 anos. Tem que saber ler e escrever. Ser responsável e capaz de ter ideias próprias. Conhecer bem a realidade cultural da localidade. Porque se ele conhecer bem a realidade cultural, melhor vai poder ajudar essa comunidade. E assim, em vez de perder esse tempo, ele vai ajudar, vai conduzir as pessoas diretamente àquilo que é problema, porque são vários municípios, nem todos os municípios têm os mesmos problemas. Relacionar-se bem com as pessoas e ser aceito na sua comunidade. Digo isso porque quando se vai a uma comunidade, por experiência própria, geralmente nós pedimos alguém que serve de elo de ligação e essa pessoa tem que ser aceita na comunidade para que possamos ser bem recebidos. As pessoas se sintam à vontade, se abrem, saibam com quem estão a lidar. Então, esta pessoa também será alguém aceito na comunidade. Poderão perguntar como? Como é que vamos saber? Vamos saber porque nós temos as nossas secções municipais em todos, a nível nacional. E ela geralmente conhece, aliás, dentro da própria DIFAM, existe uma pessoa que é conhecida na comunidade, que pode fazer a ponte. E disponibilidade para aprender mais e partilhar o que sabe. Porque quando nós estamos a apoiar alguém, nós não podemos pensar que nós sabemos tudo. Temos que pensar que também podemos aprender com esta pessoa que está no local. E sobretudo no meio rural, onde tem mais velhos, é preciso ouvir primeiro o que é que eles têm, e depois, então, adicionar as ideias que nós trazemos e sobre não impor, fazer com que eles sintam que é viável e aceitem. Para desenvolver esse projeto, nós identificamos alguns parceiros e participantes. Né? Vão participar pessoas do MIFAM, a DIFAM são as nossas direções provinciais, outros setores de executivo que estão ligados diretamente às temáticas que lá frente depois vamos ver, organizações da sociedade civil e igrejas, e o nosso parceiro principal é a Caixa Crédito. Os domínios de intervenção serão educação à família e empoderamento. Eu digo educação à família e empoderamento porque o nosso manual está dividido em duas partes. Numa parte que é a educação, que é aquilo que vai dar educação à família para que eles possam ter ferramentas para se defenderem dos riscos e outras intempéries, ou como é que eu posso dizer. E Aqui, propriamente, empoderamento tem mais a ver com a vertente de econômica. Material de suporte. Nós, ao formarmos os mobilizadores, temos que criar um manual. Eles terão um mobilizador do manual social dos programas de microcrédito e teremos um manual do ativista de créditos e alguns folhetos que é para ajudar ao longo da disseminação. Vamos perguntar por que aqui está ativista e aqui está mobilizador. Nós estamos ainda no meio termo. O nosso plano do MIFAMO 2013-2017 tem uma componente que diz que nós temos que formar mobilizadores ou ativistas sociais. Então, aqui fica assim aberto, para depois também vermos qual é a denominação que vai se adequar melhor a esse tipo de trabalho. Os temas do lado do MINFAMO serão o perfil, vamos ter que desenvolver o perfil, diagnóstico rural participativo, saúde, alimentação e qualidade de vida, poupança, economia doméstica, violência doméstica, desenvolvimento comunitário, o associativismo, sensibilização para a liderança das associações e organizações, sensibilização para a alfabetização, promoção da igualdade de gênero. Vão se perguntar, por que eu tenho esses sinais ali? Este aqui, a vermelho, indica que não tem nenhum conteúdo ainda desenvolvido. Aquele que tem o pé, quer dizer que já existe algum conteúdo, mas precisa ser mais condensado, carece de mais alguns elementos. Pode passar. E ainda a preservação dos valores morais e cívicos, por causa dessa problemática da inversão de valores que estamos a assistir agora. A preservação do ambiente com realce para tratamento e aproveitamento do lixo, técnicas agrícolas e também um pouquinho da lei de terras. Elaboração do plano de negócio. E do outro lado, no manual de crédito, teremos a definição de crédito. Isso será desenvolvido pela Quixo Crédito, que eles até disseram que já têm esses conteúdos todos. O acesso ao crédito, crédito poupança, grupos fortes e solidários, gestão do negócio, critérios de acesso e políticas, oportunidades de negócios, pode passar. E a estratégia de implementação? Como vamos implementar esse projeto? Já temos ali identificado os mobilizadores e tudo o resto, mas precisa uma máquina que vai fazer funcionar esse projeto. Na coordenação estará o Ministério, a supervisão será o Ministério da Família, da FEA, a minha área, Departamento de Apoio à Família, que vai lidar diretamente, e aqui se crédito. E depois, quem vai executar? Serão as direções provinciais da família, e dentro daqui se crédito, os agentes do crédito. Estimativa orçamental. Este projeto, numa primeira fase, estava orçado em 222.400.000, não sei das quantas. Mas aqui se crédito tirou uma parte do projeto que disse que podia assumir já em termos de custos, mas também é irrisório. Porque eu estive a fazer um levantamento de preços com a Creation e o senhor que é artista. Só a Creation, para desenvolver os conteúdos e fazer os manuais, os folhetos, eles pedem $14.300. É muito dinheiro. E falei com um outro senhor que é cartunista, não sei bem como dizer isso. Cartunista. Ele disse, olha, eu posso ajudar-vos até com $60.000, mas desde que vocês tenham os conteúdos inseridos. Mas, quer dizer, o trabalho da Creation, vamos ver como é a diferença. Esses são os trabalhos da Creation. Esta é a nossa cartilha da Receita da Felicidade, mas é financiada pela Unicef. A Unicef foi o que financia isto. Isso é muito caro. É muito caro. Nós temos ativistas de competências familiares que trabalham com as famílias na vertente de educação também. Sobre questões de aleitamento, da vacinação, essa coisa toda a ver com as crianças, a proteger as crianças. Este, nós estamos a chamar o modelo arcaico. Este é uma coisa já antiga. Este senhor que nos está a falar em 50, 60 mil, acho que faríamos uma coisa mais ou menos assim. Porque ele ia conceber, fazer tudo, dar o tratamento, conceber não. E depois dar-nos só para mandarmos um primeiro. Então, isto, só a preparação do material que vai servir de base para os ativistas, está muito caro. E o outro impasse é que quando apresentei esse projeto, por isso é que estava ali LIAP 3. LIAP 3 ele já foi apresentado, em Kwanza Sul já foi apresentado em nós. Esta é a quarta vez que ele está sendo apresentado. E em cada apresentação que se faz, há sempre uma sugestão, olha aí, tira aí, seria bom que fosse assim, que fosse não sei qual. Está. Tem um problema que as pessoas que se assumiram em ajudar dentro do grupo da microfinance, que ajudaram-nos a conceber os conteúdos para o manual. Até aqui não dá resposta. Foi muito bom. Olha, eu posso assumir isso, olha, eu posso assumir, mas ninguém está fazendo, sou eu que estou a fazer sozinha. E não está fácil. Porque nós temos, primeiro que temos pouco pessoal no MIFAM. E estamos sempre em corridas. Eu, por exemplo, estou prestes a ir para Israel, onde vou ficar 45 dias. Então, enquanto isso, tudo que é meu, para, vou para mais uma formação. Desta vez, desenvolvimento comunitário e gestão de microempresas. Pode passar. Bem, com este projeto, o que é que nós esperamos? Primeiro, esperamos ter 18 mobilizadores capacitados que conhecem com propriedade as mensagens sobre melhoria de vida. Conheçam mensagens de boas práticas de melhoria de vida e disseminadas a 900 famílias no Kwanza Sul de Benguela. Esperamos também uma mudança de atitude no meio rural. Esperamos a redução do índice de analfabetismo no meio rural. Por que o analfabetismo, não sei se prestando atenção nos temas, tem uma aquela sensibilização para a alfabetização, qualquer coisa assim. E no final de 2015, pelo menos 70%, 2015, quer dizer, voltei a refazer, se o projeto arrancar, pelo menos 70% dessas 900 famílias alvo conheçam com propriedade as mensagens sobre melhoria de vida e adotem comportamentos positivos. Bom, muito obrigada pela atenção. Os riscos, isso relativamente a quê? Portanto, a todo projeto, tem-se notado que os projetos, de facto, estão muito bem explanados, muito bem definidos, mas o que notamos é que, para depois a concretização, ou seja, o ponto, o ápice deste projeto, às vezes, morre, não é? Então, e daí que eu queria saber, mais ou menos, se o não guarda em conta os baixos riscos, uma série de situações podem ocorrer para que estes projetos, às vezes, não deem o seu verdadeiro fruto que a gente espera, né? Uma ação social como essa, não é? Que é fundamental para mudanças de vida. É preciso levar em conta esse aspecto, os riscos que este projeto, se calhar, pode até encontrar ao longo da sua implementação. E eu gostaria de saber esses riscos. É assim, por experiência própria, muitas vezes os projetos morrem por falta de acompanhamento e por falta de recursos. Eu conheço a realidade do meio rural, sei que as pessoas, por exemplo, exigem um transporte, porque às vezes moram um bocadinho distante, e não só um incentivo. Então, o que é que nós fazemos? Nós, ao longo do projeto, damos um subsídio de transporte para incentivar as pessoas. E depois vamos buscar pessoas que sejam da própria comunidade. Não pode ser pessoas que vêm de longe, para garantir a sustentabilidade desse projeto. Por isso é que nós estamos a... Esta é uma primeira fase. Ele vai ser lançado também para ser testado. Se porventura sentirmos que realmente surtiu efeito e que realmente depois fazemos uma avaliação, vemos que as pessoas realmente mudaram de comportamento, então vai interessar lançar para outras localidades. O risco nós vamos correr. É preciso correr o risco. Não sei se, se esclareci. Realmente eu disse algo interessante. A avaliação. Esta avaliação é fundamental. Tá? Eu preciso ver sempre como é que as coisas estão a ser implementadas, se elas realmente estão dando os seus frutos. Se não, eu penso que há um reprojeto, né, para as coisas andarem. Eu penso que se for nesta vertente da avaliação, e conforme já disse, com os elementos lá já inseridos, então com certeza pode dar frutos, sim senhor. Eu penso que é por aí também. Obrigada. Senhora, pegando um bocadinho o que a senhora disse, tem algum caso em algum outro país, um bocadinho daquela que é a experiência da senhora, já que disse que desenvolveu isso enquanto estava fazendo uma formação no Japão, sobre um projeto idêntico ao seu? Para eu olhar um bocadinho daquilo que era a preocupação da senhora em relação à questão dos riscos, é uma coisa nova. Idêntico não, porque aquilo é assim, são 3 meses de formação em que nós percorremos e subimos o Japão de uma ponta a outra, vem de experiência, vem de tudo. É pena que exatamente tive o receio do tempo, não tinha que mostrar primeiro o que é que o Japão está a fazer e com base em que é que eu me apeguei para elaborar isto. Porque eles mostram uma série de... Tem fotografias, tem tudo. Uma série de experiências. Isso até foi mostrado no Fórum de Microfinanças de 2010. Fórum Nacional. Uma série desde a questão da alimentação, desde a questão da liderança, tudo isso. Então, cada um dos participantes tem que ver até que ponto, dentro daquilo que faz, dentro da instituição, não a nível só do país, mas você, dentro da tua instituição, em que é que podes fazer, em que é que podes contribuir para melhorar algo que você já identificou, mas tem que ser um grupo que conheça as dificuldades. Eu trabalhei com o Kikombo, no projeto de qualidade de vida, que era a diferença entre comer e alimentar-se. Mas eu tinha que viver lá na comunidade, dormir com eles, comer com eles. Tivemos de primeiro percorrer e ver quais são as dificuldades em conjunto. Depois fazemos aquele levantamento, então fomos partilhando, fazemos uma partilha. Elas lá chamam, ela tem uma espécie de chá. A cerimônia de chá, que é um momento em que as senhoras sentam, se vão partilhando os seus problemas. Então, por que que eu fui buscar um grupo de microcredito? Porque são pessoas que estão juntas, estão numa localidade, têm a possibilidade de fazer isso, identificar os seus problemas. Naquela parte do diagnóstico rural participativo, acho que é no princípio, essa era a primeira coisa. As pessoas vão se sentar, isso também é baseado numa experiência lá do Japão. Vão se sentar e elas mesmas vão identificar os seus problemas e ver até que ponto podem atacar esses problemas. Ali é que nós vamos ver, os mobilizadores vão se sentir, vão trabalhar direcionados para aqueles problemas. Se o problema dali, por exemplo, é nutrição, então eu tenho que falar mais sobre a qualidade de vida. Se o problema dali é muita gente violentada, então eu tenho que trabalhar um bocadinho mais na questão da violência doméstica. E por que que eu trouxe isso? Porque aqui este crédito diz que uma vez convidou alguém que era do Ministério da Família para falar um bocadinho com os grupos de microcrédito, até sobre a questão da violência doméstica. E notou que isso suscitou um interesse, cara, até pessoas que não apareciam naqueles encontros, nos encontros que os ativistas do crédito fazem, apareceram. Havia uma motivação. Então eles pensam, por que não? E depois na Conferência Mundial de Microcrédito de 2011, que aconteceu em Espanha, todos nós que lá estivemos, do grupo da microfinança, vimos que está-se insistindo na questão da educação, na questão da missão social. E nós em Angola, o que é que podemos fazer? Então começamos a nos direcionar para esses tipos de projetos também para a área social, não só o comercial, mas aliar o social ao comercial. Então, eu posta lá aqueles 3 meses no Japão, fui vendo N experiências e senti que a área onde eu tenho mais ênfase é esta área. Eu acompanho de perto a microfinança, acompanho de perto o empoderamento das famílias. Então, podia fazer algo assim. Antes tinha muito mais pacotes, mas depois fomos corta esse, acho que vamos começar com este. E isto é acompanhado pelo Japão. Eles online vão, cada vez que a gente vai se abrirem, há uma página lá Rural Human Empowerment, ok, tu estás a Nine, uma coisa assim. Vai ver que está lá, até estou lá. Santa elaborou o projeto X e aguarda. Eu estou a aguardar, não tinha financiamento. Eles enviaram uma resposta, olha, não tens financiamento, mas vais falando. Tu tens uma vantagem grande de estar em fóruns nacionais, encontros nacionais. Onde quer que estejas, vai falando do teu projeto. Foi assim que eu falei com a Elga, naquele encontro, numa conferência, porque eu vou para ali, falo com esse, falo com aquele. Então tem uma abertura, até que um dia apareça alguém interessado no projeto. Porque deu muito trabalho para ter que meter o projeto na gaveta, fazer e pôr na gaveta, muito sinceramente. Agora vou para Israel, trago outro projeto e vai para a gaveta? Não. A aposta do Ministério nesse momento é desenvolvimento comunitário. E essa coisa das microempresas é vantajoso para mim porque eu estou nessa área. Concorri, fui selecionada, é uma mais-valia. E provavelmente vem daí mais um projeto. Porque para além daquilo que a gente leva, tem a oportunidade de partilhar com os outros participantes de outros países, também africanos e não só. E muitos dos quais têm realidades semelhantes às nossas. Eu vi, por exemplo, aqui nas zonas rurais falam muito em... Precisamos de... Como é que chama aquilo para a terra? Adubos, não sei o que. Mas houve uma experiência do Burkina Faso, em que eles fazem os compostos. Compostos agrícolas. Eles chamam uma família, um composto. Cada família faz o seu adubo em casa. E é muito simples. Vão pondo restos de comida, é um buraco, vão pondo restos de... Mas isso requer alguns produtos que eu não, quer dizer, não aprofundei muito, mas acredito que no nosso Ministério da Agricultura devem saber. Devem ter essas componentes. Por que não pegar... Por isso é que tem ali aquelas parcerias. Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente. Pessoas específicas que poderão ajudar as famílias nesse sentido. Não, Santa, falando agora, um dos objetivos do projeto é... compilar o aspecto policial, a questão social. Nos últimos 5 anos, acho que... Além do Quixo de Crédito, já o Banco Sol, o Quixo de Crédito, depois o Banco Sol também eram das instituições financeiras bancárias que faziam microfinanças, o microcrédito, mas agora já vejo os bancos como o BPC, o BFA, o BNI, quase todos, o BMF, que está ligado ao BAE, já vão desenvolvendo microfinanças, o microcrédito, whatever do que foi. Então, podia também, na minha opinião, podia haver aí uma oportunidade. Porque eles têm muita vertente comercial, por ser uma instituição financeira bancária, mas daquilo que é um bocadinho a experiência de microfinanças e microcrédito, se não há componente social, ou a componente comercial entra muito em risco. Então, se calhar tem essa oportunidade, porque também o Executivo está a investir muito nessa área. Também sei que o Ministério do Comércio, por causa desse programa rural, que agora já me esqueci o nome, também está muito interessado nisso, então acho que tem outras oportunidades. O próprio Ministério da Agricultura que acabou também de referenciar. Não sei se já contactou algumas universidades que não. Possivelmente não. Possam ter algum interesse nesse tipo de projeto, já que é um tema bastante atual. Não. Em princípio, este projeto foi apresentado apenas ao grupo, nós chamamos ao grupo, aquelas instituições que estão ligadas diretamente. É, agricultura, todas aquelas que estão aí citadas, agora se pararam, né? Agricultura e ambiente, antes era agricultura e pesca, e nas quais nós temos um ponto focal em cada instituição desta. Quanto aos bancos, esses BFA, BNI, por aí fora, nós sempre que realizamos fóruns, estendemos convite a eles, mas infelizmente eles não respondem, não mostram interesse. Precisamos também saber o que é que eles têm de microfinanças, o que é que eles estão a fazer, só mediante a sua participação em um desses eventos, mas eles nunca responderam. Faça uma carta, dá uma carta. Vá lá, vá outra porta. Pois, mas é aquilo. Se calhar não sabem que a senhora existe. Eu até não, eu digo instituição. Porque eu quando saio em nome da instituição. Pois. Tudo que eu faço, eu nesse momento estou aqui, mas a minha instituição sabe que eu vim para aqui para apresentar isto. Okay. Não posso fazer nada. Aliás, tudo isto que aqui está, até por sugestão, meu chefe pediu-me, quando o manual, os conteúdos estiverem todos compilados, eu vou reunir o grupo todo da casa, porque tem muitos temas específicos, tem o tema, quando falamos já do gênero, violência doméstica, não é a minha direção. Eu tenho material, por exemplo, eu tenho aqui essa cartilha aqui da violência, que fala da lei, para divulgar a lei da violência doméstica. Mas é um material que é de uma outra direção, eu até posso tirar algum conteúdo, mas preciso dizer, olha, eu compilei isto, o que é que acham? Acham que devíamos colocar mais este, este sai, este, porque é algo que vem de outra direção. Então, depois disto, ainda terei um outro, quando terminar, este é o que eu já fui introduzindo, né? Aquilo que fui fazendo, as pesquisas daqui e dali, mas é uma coisa bruta. Preciso de recursos, eu preciso de recursos humanos que me possam ajudar a compilar esses temas e depois ter alguma coisa, ainda que seja maçuda, mas dizer, olha, nós já temos isso tudo introduzido. Vamos reunir os diretores, os técnicos lá da instituição, o que é que acham? Se houver, eu constatar que tem alguma coisa que é muito técnica da agricultura, eu vou chamar o ponto focal da agricultura. O que é que acha? Qual é a área daqui da instituição que pode participar para poder avaliar esse conteúdo? Assim como foi feita esta cartilha, a Receita da Felicidade tem uma comissão intersetorial, constituída pela educação, a saúde, tudo o resto, por causa dos temas que aqui estão. Eles tiveram que fazer uma revisão, só depois é que saiu a cartilha. Ninguém pode se olhar e dizer, ah, esse tema da saúde está mal como se vocês participarem. Eles participaram. Tem lá, estão aqui inscritos. Pois, então, a minha dificuldade é esta. Eu estou de malas feitas, saio outra vez, dentro de uma semana. Então, e depois não só, tem outras atribuições, tem que preparar agora. Depois vem o Fórum da Mulher Rural. Este ano não teremos microfinança, porque tivemos ano passado, mas tem o Fórum da Mulher Rural. Então, aquela correria, temos a referência com o grupo daí. Depois, os encontros. Temos muitas reuniões, temos muitas comissões, a gente não consegue parar. E depois temos outro problema, pessoal capacitado. Nas instituições públicas tem, tu olha, entras para uma sala, tem muita gente. Mas nem toda a gente que está aí está capacitada. Ou às vezes até nem mostra interesse, porque capacitar, nós podemos nos autocapacitar. Mas se nós não mostrarmos interesse, não vamos a lado nenhum. Eu quando comecei a concorrer para essas formações, era aquele nosso, aquele inglês lá da escola, vai para aqui, aprende uma how are you, vai aí. Quer dizer, foi curiosidade, eu escrevi-me e surpreendi-me quando fui selecionada, até não quis ir, estava com medo. Chamaram-me na embaixada do Japão, eu fui e disseram-me que eu tinha sido entre as pessoas que tinham enviado os seus currículos, uma das pessoas que tinha um grande potencial e que eles tinham a certeza que eu, com mais um mês numa escola de língua, podia superar a dificuldade de ir. E eu convidei o meu professor aqui na London Communication Center, que havia de ir para o Japão. Ele disse, my God, son, let me pray for you. Deixa-me rezar por ti, porque tu não sei se vais conseguir. Mas eu fui. Cheguei lá, chorei primeiro. Depois eles, é uma forma que eles encontram para empoderar as pessoas. É uma pessoa, não vão duas pessoas que falam a mesma língua, do mesmo país. Ou vão para cidades diferentes. Eu fui com o engenheiro Garcia do Ambiente, mas ele foi parar numa outra cidade. Eu andei a girar de baixo para cima. Mas foram só duas semanas que eu senti que aquilo que tinha dentro, pus para fora, afinal eu sabia, porque eu conseguia me comunicar e é mais importante. Basta comunicar e o resto vem depois. E fui andando, fui para a Índia, onde já fiz um intensivo de inglês. Fui para a China. Quando cheguei da Índia, o senhor Takao, não sei se conheceu o Takao do PEIA. Não estava muito ligado ao grupo de microfone. Ah, disse, olha, doutora Santa, tens que ir para a China, apresentar a experiência da Angola, é um encontro entre 25 países. Eu disse, o que é? Em inglês? Sim. E eu estava acabado de chegar, não tinha desfeito a mala. Meu chefe disse, vai, então não estás a vir de mais um intensivo de inglês? Vai. Eu disse, mas para me sentir mais seguro, eu preciso levar alguém do grupo. Então pedi alguém daqui este crédito. Fui com o Kanjanja. O Kanjanja foi meu moderador. E graças a Deus, saímos-nos muito bem, que ele até ficou surpreendido. E é assim, nós temos que nos autocapacitar. Quando não se mostra interesse, então não vamos a lado nenhum. É o que está acontecendo, que eu sinto que acontece nas instituições do Estado. Muita gente está aí, está a olhar para o relógio e quer ir embora. Porque isso são coisas que nós podemos pesquisar. Eu vou para a internet, ando, vou. Eu ainda dias ontem fui a onde é que eu estava? Ali no NAD, para uma conferência sobre formação de custos, organizada pelo próprio NAD. E estava lá um livro sobre a liderança. O que é ser líder? Comprei aquele livro, vi que lá tem muita coisa que dá para meter ali no tema da liderança. Então, eu não sei, né? Espero muito sinceramente que, se já não houver mais, há mais perguntas? Ah, sim, não vou. Por favor. Se eu estiver a falar muito, não. Tem que ser mais alto, voz de homem. Sim, não sei se eu, foi distração da minha parte, mas gostaria de saber se já foi dito de uma forma. Quando é que surgiu este projeto? Este projeto, essa é a primeira questão. E agora, a segunda questão é, será porquê que só se trabalha muito no meio rural? E será o facto da carência que vivem esta família? E agora, outro ponto é quanto gostaria de saber da taxa indicativa daquilo que são os pontos positivos, porque eu vi aí a tabela, mas acho que se concentrou mais naquilo que são a dificuldade que a instituição está passando no que toca ao financiamento. Mas de uma forma ou outra, a instituição já vem fazer certos projetos, tipo, mostrou aí na Canjala ou Kwanza Sul, e quando se faz qualquer trabalho, mostra-se daquilo que são a taxa indicativa, as famílias, não. No Kwanza Sul, na cidade, se tivemos um saldo do género, e no sítio onde, tipo, a senhora moderadora disse, teve num grupo de Kikongo, tem ao menos indicativo, porque também mostraria isso até certo ponto, mostra que são o potencial do que se tem feito. E agora outro ponto daquilo, acho que tem mostrado do que toca a debilidade da instituição, provavelmente ele tem o lado das pessoas que fazem parte do grupo. Não acho que há necessidade de formação, ou então, como a senhora Olga disse, criar parceria com algumas instituições de ensino superior, ao menos que possa recrutar mais algumas pessoas que estejam ligadas neste tipo de programa. Agora, um outro ponto que eu gostaria de levantar é isso, para ainda, eu gostaria de saber, sendo a senhora, apesar de estar muito ligada naquilo que é o âmbito rural, no que toca lado da agricultura, mas nota-se que esta instituição até está num contexto geral no que toca à família, que são os problemas familiar. Não seria conveniente se formos algumas áreas que já são o campo ou foco de estudo, criar algumas instituições, em vez de o centro ser só a Luanda, ou então criar parceria com alguma instituição nas províncias, ou menos que essas instituições dentro das províncias ou associações também sirvam para entregar certo relatório do que a instituição faz? Vamos lá ver se... Eu acho que devemos ter passo a passo, né? Mas eu vou procurar responder algumas que captei. Se porventura faltar, depois digo. Primeiro, quando é que esse projeto foi elaborado? Esse projeto foi elaborado em 2009, a altura em que eu estive no Japão a fazer esse curso. 2009. A outra questão era, por que o meio rural? Não é? Porque o meio rural? Porque sabemos que no meio rural nós gostamos de fazer a avaliação pelas mulheres. A maior parte da população e mulheres estão no meio rural. Acho que, se a memória não me falha, as estatísticas dizem que 58% de mulheres, do pessoal está no meio rural, da qual maioritariamente são mulheres. E nós somos uma instituição que lida com políticas de família e a promoção desta mulher inserida nesta família. E uma das componentes do meu departamento é a promoção da mulher rural. O rural. Nós sabemos que todo a Luanda, não digo só Luanda, mas as capitais das cidades têm muita coisa. Mas lá, como se costuma dizer, na Angola Profunda, não tem. Nós sabemos disso, que as coisas estão concentradas mais para aqui. Por que lá? Porque é lá onde estão as maiores dificuldades. Nós temos a felicidade de estar, por exemplo, 3 ou 4 vezes por ano numa província do nosso país a realizar um evento do qual depois temos a oportunidade de ir lá nas comunas visitar e ver como é que as pessoas vivem. Então, daí que nós sentimos que a maior preocupação está na zona rural e não só zonas periféricas ou periurbanas, aquelas zonas que fazem a ligação entre as cidades e as zonas rurais, por causa da guerra que movimentou uma série de pessoas e que também carece de uma certa ajuda, que nós chamamos de zonas periurbanas e rurais. Quando falo de zonas urbanas, também estou a falar das periurbanas. Por exemplo, Kikombo. Kikombo é periurbano. Está muito próximo da cidade de Sumbe. Já não é uma zona propriamente rural, é periurbana. Depois, falou Outra pergunta foi. Ah, esses indicativos. Por experiência própria, nós somos uma instituição de advocacia. Nós fazemos advocacia e, neste caso, para exercer a advocacia, nós temos que... Olha, eu sou santo, eu sou uma pessoa. Eu não tenho a capacidade de estar no Kwanza Sul, no Aconda, na Seles, não sei aonde, a dar a formação e acompanhar essas pessoas. Então é preciso, uma das estratégias, é preciso capacitar outras pessoas, aquelas pessoas que vivem lá próximo, que possam então desenvolver. Nós temos que tirar aquilo que temos dentro de nós para passar para outras pessoas, capacitá-las, para que elas possam em simultâneo capacitar outras, porque o Ministério da Família é uma instituição transversal. Nós sozinhos não fazemos. Se a saúde fizer alguma coisa, vai fazer em prol da família. Se a agricultura fizer, vai fazer em prol da família. Qual é a nossa vantagem? Nós temos o contato direito com as famílias. Nós sabemos aonde que estão as famílias que mais precisam. Se hoje mesmo uma instituição quiser elaborar um projeto numa determinada área e solicitar o Ministério da Família, nós temos a nossa secção da família lá na zona rural, que sabe onde é que estão as pessoas que mais precisam. Nós, quando vamos às zonas rurais, aliás, não só o Ministério da Família, toda e qualquer outra instituição do Executivo, solicita qual é, onde está o grupo-alvo que mais precisa, e esse grupo-alvo quem são? São famílias. Para que perder tempo se já existem pessoas que podem identificar onde é que estão as pessoas que mais sofrem, ou que mais precisam de ajuda, e até que tipo de ajuda elas precisam? Vamos lá ver, eu, se tiver uma moagem, uma moageira, eu quero oferecer, quero ajudar um grupo de famílias. Eu vou falar com a secção da família que lá está, ou a secção, a direção da agricultura, ou uma outra direção que seja, porque elas trabalham interligadas. Onde é que eu posso, onde é que daria mais impacto entregar essa moageira? Às vezes eu vou entregar a um grupo que até já tem. É por aí. Porque as coisas estão concentradas aqui. Não estão concentradas aqui. Elas partem daqui da central para serem disseminadas, para descentralizadas, mas precisam, carecem de um acompanhamento para os projetos não morrerem. Inicialmente a gente lança o projeto, né, com capital daqui, né, com recursos próprios, mas no intuito de que a própria província depois leve o projeto avante. Nós estamos a contar com o apoio da Kishigred. Eles querem, precisam deste produto no seu projeto. Estão interessados, vão financiar, vão trabalhar 2 anos. Vão medir, vão ver se vale a pena continuar ou não vale a pena. Vamos ver se as famílias geralmente mudam de comportamento. E com base nessa experiência, nós poderemos até corrigir alguns aspectos que não tenham sido vistos. Nós agora estamos a ver que já falhamos ao desenhar o projeto. Falhamos, devíamos ter uma pessoa, tipo, não é bem secretário, mas não sei que nome é que eu devo dar. Alguém que fica, no, por exemplo, para recolher as contribuições daqui, que vai para aqui, que vai para lá, que faça essa ponte, porque eu não tenho tema, não está previsto no projeto. Devia estar previsto. A esta hora eu podia dizer, olha, tem isso, até para compilar, ajudar, olha, está aqui, está aqui. Olha, vai ao Museu da Antropologia, ou vai, não sei. Esses contatos que a Elga esteve a sugerir, vai ao Banco BNI, vai, até podia não ser eu, podia ser esta pessoa. Tem o interesse do estudante, que muitas vezes tem tempo e também são as outras que os interessam. É por isso que eu falei um pouco da necessidade, não só dos peitos, também de desenvolver outros projetos. Acho que algumas cidades têm um departamento de pesquisa, de estudos, mas também os próprios estudantes, porque pode ser uma experiência interessante. E são, para falar estudantes, se calhar que ainda não têm grandes responsabilidades familiares, têm tempo e que poderão ser um suporte e também participar de um desafio como esse. Então é um bocadinho dessa vertente. Também temos um problema, que eu até já identifiquei. Nós estamos com um problema, as pessoas querem sempre dinheiro. Querem ver a contrapartida. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que tu vai fazer alguma coisa se não houver contrapartida nenhuma. Nós, quando começamos a preparar os mobilizadores, os ativistas de competências familiares, eu convidei os meus colegas da faculdade, porque eram vários ramos do saber. Todos eles, onde é que estão? Por quê? Porque não tem. Ali, quando se trata de uma deslocação, numa primeira fase, porque aquilo foi feito em cascata, formação de formadores, primeiro nacionais, depois a nível da província, e esses sucessivamente vão formando outros. Nós ficamos apenas na supervisão e monitoria. De vez em quando, como é que está, mesmo no telefone, ir lá, avaliar, dar uma volta. E qual foi a nossa estratégia? Passar para as igrejas. porque as igrejas têm aqueles espaços, têm vários grupos. Então, nesses grupos, eles podem passar a nossa mensagem, sem ser necessário algum apoio financeiro. Eles só precisam de material. E é isso que está acontecendo. Quando se trata de uma formação, o Unicef ainda dá um subsídio. Dá o subsídio de alimentação e dá o subsídio de transporte daquelas pessoas que estão ali sentadas a receber a formação. Como forma também de incentivá-los, porque senão não vão. Aquele projeto MDG, Criança e Segurança Alimentar, morreu por quê? Está a ser avaliado agora, mas o MDG tem muito dinheiro. O MDG morreu, pura e simplesmente, porque não havia aquele subsídio para as pessoas. E porque agora as Nações Unidas, eles já não querem isso. Essa coisa dos incentivos, do subsídio das plantas, eles não querem. Mas estão a esquecer que a nossa realidade está assim. Eu, quando elaborei esse projeto no Japão, eu elaborei um termo de referência da primeira fase, porque ele gera a condição de dar workshops. Então, eu aproveitei um fórum de microfinança. Eles pediram-me que fizesse a estimativa orçamental do quanto seria necessário para passar a esta informação. A professora olhou uma das orientadoras e disse: Santa, não mostre isso, senão vão reprovar o teu projeto. Aqui, aliás, é o que se fazia lá. Cada um sai, à hora do almoço, vai comer uma sandes ou vai comer não sei aonde, mas eles não gastam dinheiro para alimentação. Não. Cada um chega e está todo mundo interessado, mas é uma cultura, eles estão preparados para isso. Nós, nos nossos países, não. Então, esses estudantes, tudo muito bem, eu posso lá e se eles acharem que tem alguma coisa, está defendendo alguma coisa que vai de encontro ao que está ali, que ele pode aproveitar, até vai. Mas trabalhar assim, sem nenhum, não. E mesmo esses nossos que estão a dar o pé para trás, porque sabem que não tem nada. Se tivesse, também não dariam para trás. Em princípio é isso, infelizmente, mas é a realidade. Tanto é que nós desenhamos esse projeto, já a contar com isto lá na zona rural. Pelo menos o subsídio de transporte e de alimentação eles tirarão de terço, não? Não terá êxito. Não. É realismo, mas esse é dos juízes do federal também. Agora, eu não sei. Está tudo, né? Não acho que, dada a nossa realidade de a gente não poder funcionar sem subsídio de alimentação, por exemplo. Acho que é questão de tempo. E já bem poderemos dizer que a forma como a gente se comporta hoje, à volta deste facto, é muito diferente de como se comportava, por exemplo, há 5 anos atrás. E isto vai mudando ainda mais cada ano que se passa. Então, eu por mim sugeria que, olhando um bocadinho mais para frente, poderia já dar início agora e apelar a quem poderia entender esta parte da forma que a gente está a abordar aqui hoje, para que amanhã possa ser o primeiro aderente do programa neste âmbito. Mesmo para dar resposta a essa questão, nós, a nível do Ministério, estamos dentro do programa de resgate de valores morais e cívicos. Tem uma componente. Desapareceu, desculpa lá, então. Passava muita publicidade na televisão, mas agora. Não desapareceu. O projeto foi lançado. Mas aquilo não é um projeto só do Ministério, é um projeto para todo e qualquer uma das pessoas que está aqui deve falar sobre isso. Foi lançado e é mesmo para falar em todos os cantos onde estiverem. Cada um de nós é chamado a ser um agente. Não é só o Ministério. O Ministério lançou essa iniciativa. E agora até queremos nos virar para aí do projeto de cidadania, educação patriótica e cidadania para um novo país, mesmo para mudar a consciência das pessoas. Nós temos que começar a pensar. O tempo de estender as mãos à espera do PAM e não sei o que, isso já acabou. Nós agora temos que pensar que temos que lutar conosco próprios para podermos alcançar aquilo que queremos. Então isso começa pela mudança da mentalidade. E a mudança da mentalidade é um processo. Leva anos e anos. Acredito que nós hoje já não estamos a pensar como falávamos há 5 ou 10 anos atrás. Já não. A visão já não é esta. Então, e depois ainda aquele problema das pessoas não terem respeito pela coisa pública. É do Estado. Eu estrago. Não, aquilo não é do Estado, é nosso, é dos nossos filhos. Temos que preservar. Então, por que que não vamos... Isto é uma causa que é nossa. Por que que não vamos trabalhar para ajudar? São pessoas da nossa família, até que estão ali. Cada um de nós, ao ajudar uma família, indiretamente está a ajudar-se a si próprio também. Mas lá, na própria comunidade, até os próprios beneficiários, neste momento, se todos podem dizer, senta aqui uns 5 minutos para ouvir isso, não aceitam. Quando sabem que não tem nada. Por exemplo, no projeto de melhoria de qualidade de vida. Como o projeto tinha uma componente que era experimentar, preparar e experimentar. Por exemplo, nós quando comemos o cato, o Kwanzaa Sul tem muito cato, aquela pitela. A pitela come-se. Então, fizemos ali um guisado de pitela com mamão verde. Aquela, e punhamos todo mundo, comíamos todos para provar e mostrar que é bom e que é nutritivo. Então, aquilo cada dia enchia mais. Estava programado para 50 pessoas, às vezes apareciam 70, 80. Nós não podíamos mandar embora as pessoas. Porque sabiam que ali tinha alguma coisa. No final, aquela comida era distribuída para todos. Muitos até se calhar estavam interessados em aprender, era só para comer, mas tinha muita coisa boa naquele projeto. Sempre entrando alguma coisa, né? E uma das ideias, uma das iniciativas daquele projeto é que as pessoas, a própria comunidade deve participar, levando alguma coisa. Por exemplo, aqueles que têm hortas, lavras, podem levar algumas verduras, podem levar, sei lá, como é que eu posso dizer? As verduras só são legumes, né? Legumes, se por ali fora, nós entraríamos só com óleo, essas coisinhas assim, complementares. Mas em algumas comunidades não falavam, mas eles têm. E não só, também era partilhar. Levar uma experiência que eles, por exemplo, tinham, que era deles, que nós também não sabíamos e que era bom para nós. O que é que nós fazíamos? Ouvíamos, mas isto aqui, se fizeres isso, ainda fica melhor. Vamos fazer e vamos todos provar. E era assim. As pessoas provavam, diziam, realmente é bom, a partir de agora eu já não estrago isso. Há umas folhas que lá no Kwanzaa Sul dão a comer aos porcos. Mas aquilo é uma folha muito nutritiva, eu não sei o nome. A lá, pesquisadora da alimentação, pegou naquilo. Cozinhamos e comemos todos. E eles? Acredito que agora já não estão a dar seus porcos. Dona Santa, pode ver, o orçamento é aquele que apresentou? Que a Caixa Crédito assume. Ah, é do quanto? Esta é só a parte da Caixa Crédito. Ele diz que pode assumir. Quer dizer, ele reduziu o projeto para aqui, até fiz aqui. Tem esta aqui, talvez esta era a primeira versão. Vamos dizer que está aos 200 e tal milhões. E a Caixa Crédito trabalhou no projeto nacional. Melhor, foi reduzindo, reduziu o número, mediando algumas coisas, e parou neste valor. 35. Já está disponível, então eu vou ficar assim, nós já temos trabalhado. Não, este agora, eles disseram que podemos trabalhar, o impasse está aqui. Manual, os conteúdos. Ok. Nós pensamos, a Creation foi só para termos uma ideia de como é que fica. Mas vimos que a Creation está muito além daquilo que temos. E é realmente um material com muita qualidade. Eles até deram esta proposta. Podia ser algo assim. E punham algumas argolas, né? O ativista está a falar de um lado, desse lado está projetada a imagem, porque as pessoas, algumas não sabem ler. Então está projetada a imagem e do outro lado tem mais conteúdo para te explicar. Eles lá chamam, no Japão chamam Kyogo. Eles conhecem, mas é uma caixa. É uma caixinha. As pessoas, é como se estivessem assistindo a televisão. O ativista está aqui a falar, mas tem que ser com uma voz assim. Como se fosse a contar uma história, para prender a atenção das pessoas. E lá do outro lado está o desenho. Ele vai passando, vai puxando. E eu tive uma ideia bem, já que nós não temos, chama-se Kamishiba a caixa, nós aqui não temos. Nós podemos ter algo assim, o Kyogo com as argolas. Faz assim uma espécie de triângulo, ele está aqui, está a falar. está a projetar, o que está a falar aqui mais condensado, mais lá, lá desse lado, mas ali mais imagens. Porque as pessoas aprendem e fixam mais aquilo que se vê. Mais soco, orçamento. É muito. Realmente seria uma coisa. E o Ministério, temos de base, não vai dar nada. Não, o Ministério de momento. De momento. Para falar do Ministério. Primeiro é que é um projeto, nós temos. Há projetos identificados. Temos grandes programas. Este até pode entrar no programa de empoderamento da família. Mas é aquilo, nós temos um plano 2013 e 2017. As linhas gerais vêm já traçadas. A gente diz, eu posso elaborar esse projeto no âmbito disso. Mas existem as prioridades. Neste momento, o que é prioritário? Nós estamos mais preocupados com a violência doméstica, estamos preocupados com dar o problema da mortalidade infantil, da materna infantil. Então, temos esse programa das competências familiares, a receita da felicidade, para ajudar as pessoas. Agora, quanto ao microcrédito, de momento ainda não... disponibilizar alguns valores para os workshops. Para fazer a apresentação foi o Ministério que custeou. Para fazer a apresentação foram o Kwanza Sul, aquelas deslocações, pagaram as deslocações no Ministério, foi um workshop, até convidamos o pessoal da, acho que Chiqueiros estava, como é que eu esqueço-me do nome dela, mas assim forte, a Verônica, depois no Fórum Nacional de Microfinanças. Foi, eu aproveitei no âmbito do Março Mulher, como há assim muitas atividades e há verbas. Então, ninguém se E eu ponho sempre no nosso plano de atividade. O chefe Mocha põe, não te cansa, põe, não te cansa. Até que um dia, que Chiclete disse, olha, nós estamos interessados. E podemos arranjar até mais financiadores, mas o arranque. Esta parte, eu preciso de ter um manual com os conteúdos compilados. Depois disso, estou em condições de dizer, olha, aqui de crédito, temos os manuais compilados, está ali o senhor que pode produzir, até já encontrei a um preço acessível. A tiragem, o resto agora é com eles, porque eles podem, disseram que têm possibilidade de arranjar financiadores, mas nós temos que ter coisas mais palpáveis, mais desenhadas. Nesta receita da felicidade, nós tivemos sorte. Porque o Unicef bancou desde a primeira hora. Porque isto não é nada barato. Com essa qualidade, não é. Mas podemos ter uma coisa assim. Para nós não nos interessa ter qualidade. Nós queremos é o conteúdo. E também disseram-me que vocês têm material sobre aquela parte do ambiente, tratamento do lixo. Temos alguma coisa que sai a nível da imprensa, algumas publicações. Sobre a lei de terras, não tem. Temos. Pois, então, a ajuda que eu quero de vocês é nesse sentido. Okay. Ajudar a compilar ali, onde vocês vão ficar, eu até acho que vou deixar, devia enviar, depois vou enviar para ti. O próprio, os temas que eu estou a desenvolver. Okay. Isso está assim ainda muito bruto. Não sei. E o que se... é que a senhora quer? Que veja com base daquilo que é enviado e que nós temos disponíveis e funciona. Aquilo que está em falta e dentro daquilo que já está inserido, o que é que se pode enriquecer? O que é que acham que está mais? Porque eu fui, agarrei no material, olha, fulana, introduza-me isso, mas ainda não tive mesmo tempo de parar para revisar e ver o que é que entra. A coisa está muito maçuda, baixar a linguagem, porque isso é lá para o campo. Eu não posso pegar nisso, chegar no meu chefe e falar, tá aqui, não posso. Tem que ser uma coisa trabalhada, já bem revista, para ele dar uma vista de olhos finais e dizer, sim senhor, estamos em condições de reunir o grupo técnico daqui para avaliar um desses conteúdos. Mas eu, santa, sozinha, confesso que não tenho como. Eu não tenho como não me voluntariar, né? Porque se ela se deslocar, eu não se espaço, então, quando ter esse compromisso, acho que não vai dar um tempo. Acho que eu até posso deixar ficar. Mas a princípio porque... também estará, nós vamos publicar essa apresentação, se a senhora permitir. Pode. Apresentação, o conteúdo, o bloco de debate 2 no nosso na nossa página do Facebook, Credado Sedoc, e se calhar no meio dos nossos usuários ofereça alguém que se interesse pelo projeto. Também é uma forma de divulgação. Oxalá. Eu, por acaso, vou sair do país, mas estarei sempre online. Okay. Se tiver alguma coisa, vou estar sempre por dentro. Estarei em condições de dar a um responder ou enviar para uma colega. Então, visita a nossa página da DM e se calhar vai encontrar também. Ok. Okay. Tivemos questões, muito obrigada. Se quiserem ficar com um exemplar.